na vida, uma infância colorida, tens vivido até aqui. Não te esqueças que em algum lugar agora há uma multidão que chora, sem ninguém pra lhe acudir. Menino rico, és feliz aqui no mundo, tua vida é um rio profundo, nada falta em teu viver. Jesus te chama, dê a ele a tua infância, ele ama as crianças, mas precisa obedecer. Menino rico, em tua mente de criança há um mundo de esperança, tudo é lindo ao teu redor. Teus pais te amam, eles dão tudo por ti, mas no céu lindo por vir, lá a vida é bem melhor. Menino rico, és feliz aqui no mundo, tua vida é um rio profundo, nada falta em teu viver. Jesus te chama, dê a ele a tua infância, ele ama as crianças, mas precisa obedecer. Menino rico, tua mesa está completa, tu és forte como atleta, tens boa alimentação. Mas há milhões de crianças tão sofridas, pobrezinhas mal nutridas, necessitando de pão. Menino rico, és feliz aqui no mundo, tua vida é um rio profundo, nada falta em teu viver. Jesus te chama, dê a ele a tua infância, ele ama as crianças, mas precisa obedecer. Menino rico, quero te dar um conselho que te sirva de espelho, preste muita atenção. Quando em tua frente surge uma criança pobre, não critique, sejas nobre, dê a ela tua mão. Menino rico, és feliz aqui no mundo, tua vida é um rio profundo, nada falta em teu viver. Jesus te chama, dê a ele a tua infância, ele ama as crianças, mas precisa obedecer.